coração vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vive a vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Zamasu e Son Goku estão no futuro para destruir a Terra. Son Goku e os seus amigos suspeitam que o Zamasu do presente é o grande culpado de toda a destruição no futuro e viajam até ao Universo 10 para impedir que Zamasu mate Gohazu e se torne no Deus Supremo. Entretanto... Tu abusaste da sorte. Destruição. O Zamasu do presente foi vaporizado pelo Bills. Mas o que será que aconteceu ao futuro? Quando um deus destrói um deus, o tempo e o espaço são afetados. Ora, está muito bem. Eu espero que seja mesmo assim. Vamos regressar ao futuro. A verdadeira identidade do Son Goku negro. E porquê? Tu continuas com o ar de quem não acredita no que estou a dizer. Eu peço desculpa. Custa-me acreditar que seja assim como dizes. És teimoso que nem uma mula. Eu sou um deus! Tu nunca subestimes o poder de um deus, ouviste? Lá no futuro não te ensinaram a respeitar as divindades? Oh, vá, querido, pronto, tem calma, pronto. Que escolinha? É melhor não, senão os outros ficam invejosos. Pois eu... vou ver o que aconteceu. Tu vais regressar ao futuro? Vou sim. Tenha mudado ou não tenha, vais ter de levar a máquina do tempo de volta para o futuro. Mas antes disso, querido Trunks, tens de comer qualquer coisinha. Ou não vais ter forças para regressar. Tens razão. Desculpa, mas eu não tenho muita fome. Vá, vamos comer. Temos de ganhar forças. Mas está bem. Que bonito. É a primeira vez que este rapaz diz alguma coisa de jeito. Bills, tu já provaste esta sopinha? Não vais acreditar, isto é o manjar dos deuses. Estás a falar a sério? Estava com receio de provar uma vez que parece um vomitado dos dragões do planeta Gaspa. Mas isto está delicioso! Como é que tu não me avisaste? Como é que esta sopa está tão deliciosa? Tem calma! Como posso ficar calmo? Manda já fazer mais. Tem calma, há ali uma panela cheia de sopa. Ouve lá, Trunks. Sim. Este Trunks. Que delícia! É isso mesmo. Toca a encher a barriga. Eu vou visitar o futuro contigo. Ouve lá, queres voltar a enjoar na máquina do tempo? Não enjoo nas viagens. O quê? Tu também vais? Eu pensava que não duvidavas das coisas que eu digo. Houve uma coisa, Bills. É impossível nós termos a certeza sem verificarmos pessoalmente. Mas se por acaso o Zamasu ainda lá estiver, desta vez eu vou dar cabo dele. Epá, não podemos viajar para o futuro sem uma estratégia de ataque. O que é que se passa? Tu estás muito tranquilo. Não podemos voltar a ser derrotados. Assim não vamos salvar o futuro do Trunks. Raio! Pai, não te preocupes, Trunks. Desta vez, eu não me vou esquecer dos feijões mágicos. Mas o problema não é esse. Hã? Então vocês continuam sem acreditar em mim. São mesmo teimosos. Mas tu ainda continuas com essa conversa. Porquê é que não vens connosco verificar, Bills? É que nem penses. Se eu andar a passear para a frente e para trás no tempo, então é que vou alterar a história. E um deus não deve quebrar um tabu. Mãe, está na hora de eu viajar. Espera um pouco! O deus está a dizer que resolveu o assunto. Se o Zamasu desapareceu, então tudo o que ele planeou não se vai realizar. Não é verdade? Isso então quer dizer que a nossa mãe do futuro não vai morrer. Ai, ai, ai, ai. Se as coisas são como o Bills diz, o Son Goku negro não atacou o futuro e tudo permanece em paz. Sendo assim, o que é que eu estou a fazer aqui? É verdade, é verdade! Se nada aconteceu, então o Trunks grande não ia precisar de viajar até o passado! Então, assim que a história mudasse, ele devia ter desaparecido? Não sei se devia ter desaparecido. Vá lá! Vamos ouvir a opinião do rapaz! Pode parecer complicado, mas eu vou tentar explicar, está bem? Ah, sim. É verdade que eu venho do futuro. No entanto, esse tal futuro não é o mesmo que tu vais encontrar quando cresceres. Hã? Não existe apenas um fluxo temporal. É verdade que tu e eu somos o mesmo Trunks, mas a história que nós vivemos é completamente diferente. Mas porquê? Por exemplo... Eu nunca vi uma cidade iluminada à noite durante a minha infância. E isso só mostra que ambos percorremos caminhos diferentes. Ah, do mundo de onde eu venho, o nosso pai foi morto pelos androides 6 meses depois de eu ter nascido. Os androides? Estás a falar da 18? Exatamente. No teu mundo, Trunks, ela é casada com o Krillin. Mas no meu mundo, o 17 e a 18 cometeram atos verdadeiramente atrozes. O nosso pai, o Satã e até o Krillin. Infelizmente, todos eles morreram. Fui eu quem destruiu aquelas duas máquinas de guerra. Eles eram inimigos cruéis e terríveis. A 18 que casou com o Krillin, no teu mundo teve uma filha e formou família. E é muito diferente da 18 que eu encontrei no meu mundo. Até viajar para o teu mundo, eu só conhecia a cara do pai através de fotografias. O mesmo se passou com o Son Goku. Quando eu nasci, o Son Goku já tinha morrido com problemas no coração. Foi por isso que quando eu vim até ao vosso mundo, eu dei ao Son Goku um antídoto para ele recuperar. E eu agradeço por isso, Trunks. Muito obrigado. Então, no teu mundo, Trunks, o Son Goku não ficou vivo quando o futuro se alterou? Não, não ficou. O Son Goku continua morto. Mas porquê? Eu li isso num livro. Se mudares o passado, o futuro também muda. Oh, eu apenas entrei na linha temporal do teu mundo. É isso que tens de perceber. O mundo em que nós os dois vivemos é muito mais complexo do que tu pensas. Não é como nos livros. O mundo em que eu vivi e o mundo em que tu vais viver são parecidos, mas ainda assim diferentes. São dois mundos paralelos. Como assim? Ah, isso quer dizer que há vários mundos paralelos? O eu do futuro tem uma vida diferente da minha. Diz lá, diz lá. Dá Então eu? Para que é que me dou ao trabalho se ninguém me liga nenhuma? Muito obrigado. Agora percebo porque é que não consegues acreditar nas palavras do Bills. Porque tu vives num mundo diferente. É verdade. Mesmo que um Deus seja destruído neste mundo, isso não vai afetar o futuro no mundo onde eu vivo. Tenho a certeza. Tens assim tanta certeza? Então volta para o teu futuro! Uma coisa, Bills. O que foi? Eu sei que posso ter faltado ao respeito. Mas também, eu tenho esperança que o que disseste seja mesmo verdade. Um Deus que conseguiu vaporizar outro Deus. É algo que eu não consigo imaginar. E quero acreditar que aconteceu um milagre. Olha lá, o que aconteceu no futuro não é problema meu. Não me interessa nada se o mundo foi destruído ou se vive em paz. Despacha-te, vai, anda. Já vou, Bills. Muito obrigado por me teres dado esperança. Ok. Pai, será que podias vir comigo? Eu ia gostar muito. Está bem, eu vou. Mas se esse milagre de que realmente falas aconteceu, eu não quero ver mais a tua cara. Está bem. Eu espero que tenha acontecido um milagre. Sim. Houve. Eu vou dizer olá ao teu eu do futuro por ti. Nós voltamos a ver-nos? Tenho cuidado contigo. E toma conta do pequeno eu. Ouve, Vegeta. Não te esqueças dos feijões mágicos. Tu é que os devias ter. Eu não. Onde é que os meti? Estão aqui, idiota. Desculpa. Eu também vou convosco. Tu também? Mas então porquê? Alguém vai ter de regressar com a máquina do tempo, não vai? Vocês podem contar comigo, já sabem. Eu também tenho curiosidade em conhecer o futuro. E toma. Arranjei-te um casaquinho novo. Toma. Boa, está giraço. Ficas muito melhor com essa roupa. Muito obrigado, mãe. Obrigado. Sim, vamos embora. Parece tão desconfortável. Eles vão esmagá-la. Eu acho que a Bulma está a ser esmagada. Não têm lugares a mais. Isto é um bocadinho apertado. Oh, Bulma, tu não precisas de vir. Eu vou. Não vale a pena discutir-se, cachalote. Temos de ir embora. Estou irritado. Vamos para casa, Whis. Não quer ficar aqui? Para saber o que se passa no futuro? Que chatice. Então é assim. Estamos quase a chegar lá. Isto é o futuro? Nada mudou mesmo. O poder de um deus não tem qualquer efeito no fluxo temporal deste mundo. Será que a mãe está bem? Já chegaram. Ui, esta doeu. Por favor, vê lá se cresces. Eu ainda estou um pouco zonzo. Mãe, é melhor guardares isto. Está bem. Tu sabes onde é que eles... Onde é que eles estão? Trunks, meu amigo! Tu conseguiste voltar! Hã? Sim. Vocês estão todos bem? A mãe está? Hã? Ela estava a tentar ajudar umas pessoas a fugir ao Guerreiro Negro. Voltamos. Olha, mas é o Trunks! Mãe! Tu chegaste! Trunks, ajuda! Tu tens de salvar a mãe! Ela está a morrer! Vá, Son Goku! Os feijões! Sim. Toma, Trunks. Uau! Trunks, como é que tu foste capaz de tocar com a tua boca na boca dela? Idiota! Tu nunca fizeste uma coisa destas. Mas porquê é que eu havia de fazer? Não fazes isto com a tua mulher? E o que é que isso tem a ver com isto? Esquece. Esquecer? Mas esquecer o quê? Yajirob? O que é que queres? Muito obrigada. Dizem que foste tu que a salvaste. Eu acho que não fiz nada de especial. Mãe! Mãe querida! Tu voltaste, meu querido. Está tudo bem. Está tudo bem. Yeah! Estás viva! Mãe, toma! Que fixe! Ela está salva! Muito, muito bem, Trunks. Muito bem. Eu peço desculpa, Son Goku. Mas restam apenas 4 feijões mágicos. Então, não te preocupes com isso. Bulma, tu aqui? É a primeira vez que nos conhecemos neste mundo. Pequena Mai. Sim. Eu trouxe comida, água e outras coisas essenciais. Podem usar à vontade. Pai, esta energia. Eles vêm aí. É o Zamasu? É o Guerreiro Negro. Ouçam! Vocês não saiam daqui! Não te preocupes. Vai tudo ficar bem. Sim. E regressamos para o futuro sem uma estratégia. Não te preocupes. Havemos de pensar em alguma coisa. Além de imbecil, és demasiado otimista, pá! Muito bem-vindos de volta, guerreiros do espaço. É o Zamasu. Agora que chegaram, posso aumentar ainda mais toda a minha força. Isto não vai ser como na última vez! Não objeta. Então, e a estratégia? Acabar com o Guerreiro Negro primeiro! Então é essa a estratégia. Tu queres mesmo derrotar-me, não queres, Vegeta? A última vez foi um autêntico embaraço. Cala-te, pá! Eu não te quero derrotar por minha causa! Isto é pelo Trunks! e pelo seu futuro! Isso não é digno de um guerreiro do espaço. Já sabemos de tudo! Vocês usaram as superbolas de cristal para orquestrarem o vosso plano. Não é assim? Não é verdade? Oh, descobriram a verdade? Tu tornaste-te imortal e depois criaste uma cópia minha. Uma cópia tua? Estás enganado. Hã? O que é que estás a dizer? Este aqui é que é o verdadeiro Son Goku. O teu verdadeiro corpo. Mas a alma e a mente pertencem-me. Eu sou o Zamasu. Hã? Quando acedi às superbolas de cristal, o meu primeiro desejo foi ficar com o teu verdadeiro... com o teu verdadeiro corpo. Mas como é que é possível? Então, o que é que me aconteceu depois de roubares o meu corpo? Eu matei-te. Com a minha própria mão. Hã? Com a minha própria mão. Olá, sou eu, o Son Goku. Raios, quando o Zamasu e o Son Goku negro juntam forças, parece que os ataques se tornam mais fortes. Eu tenho de dar cabo deles ou não vou ficar satisfeito. Vegeta, Trunks, vamos usar toda a força que tivermos. No próximo episódio de Dragon Ball Super, a ambição de Zamasu. A história do terrível plano mortal Zero. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.